No amor é tudo tão normal. O nosso amor é tão ardente. O melhor pra gente é ficar numa legal. Não ligue pro que aconteceu. No amor é tudo tão normal. O nosso amor é tão ardente. O melhor pra gente é ficar legal. Estamos cheios de saudade, então pra que ficar assim? Foi você mesma quem disse: eu nasci pra você e você para mim. Vamos nos amar agora, quero sentir o teu calor. Felicidade não tem hora, o meu peito implora e quero teu amor. Felicidade não tem hora, o meu peito implora e quero teu amor. A saudade dói, a saudade dói, a saudade dói no meu coração, no meu coração. Sei que nós brigamos, mas ainda é linda a nossa união. A saudade dói, a saudade dói, a saudade dói no meu coração, no meu coração. Nosso amor é tão ardente, o melhor pra gente é ficar numa legal. Não ligue pro que aconteceu, no amor é tudo tão normal. Nosso amor é tão ardente, o melhor pra gente é ficar legal. Estamos cheios de saudade, então pra que ficar assim? Foi você mesma quem disse: eu nasci pra você e você para mim. Vamos nos amar agora, quero sentir o teu calor. Felicidade não tem hora, o meu peito implora e quero teu amor. Felicidade não tem hora, o meu peito implora e quero teu amor. A saudade dói, a saudade dói, a saudade dói no meu coração, no meu coração. Sei que nós brigamos, mas ainda é linda a nossa união. A saudade dói, a saudade dói, a saudade dói no meu coração, no meu coração. Sei que